esperança extinguida, vida sofrida. Eu poderia ter sido um mito como Tupac, um revolucionário como Che Guevara, quem sabe? Mas não, hoje eu faço parte de uma planilha de estatística mediana entre milhões que perderam o direito da vida. Mas eu fui seu destino, Deus quis que eu fosse seu filho. Entre milhões fui o escolhido, ao óvulo concebido. Concepção, momento que esperma no óvulo é penetrado, uma vez fertilizado, zigoto é denominado. Não tem desculpa, é sem perdão pro crime, infanticídio, felicidade ou decepção. Pra uma mãe parir um filho, espanhóis, africanos, belgas, muçulmanos optaram por decepção, praticando o ato desumano. Numa determinada data eu começo a viver, rapto ultra da minha mãe, mesmo sem ela saber. Sem ela saber, serei um lindo garotinho, pele escura, olhos pretos e o cabelo enroladinho. Passado alguns dias eu começo a me desenvolver, um coração primitivo começou a bater. Cabeça, boca, fígado, intestino começam a tomar forma. Minhas mãos e meus pés já se tornam a mostra. Outros dias se foram, minha mãe recebe a notícia: você concebe um fruto sagrado, mas ela não sente alegria. Poxa mãe, não entendi, mas não fica assim. Você sabe que eu te amo e terá orgulho de mim. Eu quis teu carinho, eu quis teu calor, me deixou sozinho, eu quis o teu amor. Mãe, por que você me bastou? Eu quis teu carinho, eu quis teu calor, me deixou sozinho, eu quis o teu amor. Mãe, por que você me bastou? Meu pai já sabe, já tá informado. Quando ele vai me levar no estádio pra ver um jogo do São Paulo, eu acho que ele já tá pensando em um nome. E é claro, desejo um homem, ele conta com a sorte. Glândulas, órgãos internos se formam por definitivo. O sistema neurológico já se torna receptivo. Eu sonho com a minha mãe segurando a minha mãozinha. Imaginem o primeiro ultrassom, quanta alegria. Mas a alegria se transforma em puro pesadelo. A minha mãe só chora, eu não entendo seu comportamento. Como ser sentido, eu sinto seus pensamentos. Não sei o que acontece, mas eu tô com medo. Mãe, sei que a senhora passou por uma pá de complicação. Já ao nascimento sofreu uma má formação. Nasceu com útero septado, porém diagnosticado. Se propôs ao tratamento, logo o mal foi curado. A dificuldade na infância, a escassez do alimento, mas tudo lhe serviu como um bom exemplo de como não desistir e lutar sem fraquejar. Você foi minha heroína, como foi bom te amar. Mas por que, mãe? Não era pra ser assim. O meu único propósito era ver você sorrir, mas você não quis, preferiu dessa maneira. Agora sofre com o seu pecado e pela sua sentença. Eu quis teu carinho, eu quis teu calor, me deixou sozinho, eu quis o teu amor. Mãe, por que você me matou? Eu quis teu carinho, eu quis teu calor, me deixou sozinho, eu quis o teu amor. Mãe, por que você me matou? No quarto mês minha mãe tomou uma decisão. Ser de onde o problema encontrou uma solução. Pai, me socorre, intercede por mim. Foi em vão, pois ele também quis assim. Meu pequeno coração está repleto de tristeza. Por Deus, não quero que isso aconteça. Será que sou culpado pelo que você fez? Vai me tirar o direito da vida e a chance de ser alguém. Numa clínica clandestina vai ser realizado um aborto. Mãe, já disse que te amo, porque me quer morto. Papai, eu prometo que não vou desobedecer, mas pelo amor que eu tenho por você, não me deixa morrer. Uma agulha inserida no líquido que me cobre, uma solução de sal concentrada me envolve. Estou sendo envenenado, o sal está me corroendo. Queria poder chorar, mas não posso, eu tô morrendo. No dia que era pra senhora ter um sorriso no rosto, vai sentir nojo por dar a luz a um bebê morto. Com muita sorte eu viro um lixo cirúrgico. Ou sirvo de alimento pra cachorro imundo. Sem ninguém pra me proteger. E agora pra onde eu vou? Fui tentado pelo inferno, mas papai do céu me salvou. Sinto mágoa, sinto ódio, eu choro, eu sinto dor. Queria sentir amor, mas não dá. Minha mãe me matou.